Laro Yeshu, Exu Emojobá, Exu Caveira, vamos trabalhar. Tem fruta podre no casuá. Chegou a hora de separar o joio do trigo. Não pode ter desordem na casa do pai. Salve. Há uma espécie de conexão diferente nesse momento. Por isso, eu estou ligado a toda a coluna vertebral do Pedro, o médium. Toda a coluna vertebral dele é uma nova forma de incorporação que está sendo realizada hoje, já foi testado, já está sendo realizado. Ao mesmo tempo que eu tô ligado nele, eu tô ligado na Juliana. Só que nela de uma forma diferente, mais suave, não tão ostensivo. Então, tudo que vai sair não é mais dele, mas sim é meu. Então, quando vocês olharem para ele, não vejam ele, porque não é ele, sou eu. É um espírito que está ligado nele. Então, tudo que será feito, não coloquem a culpa nele, porque é direção de Deus. E eu sou Exu. Vocês não sabem como Exu é e como Exu trabalha, por mais que se fale e por mais que vocês leiam em seus livros. Vocês sabem muito pouco, mas vocês vão aprender. Acoplamento, há um ajuste. Eu peço paciência, porque ainda estamos fazendo o acoplamento. Não. Espíritos são espíritos. Luz é luz. Não estamos sozinhos. Somos muitos. Egrégora da luz é o meu nome. Egrégora da luz. Nós temos ligação com o Mestre Sananda e com o Comando Ashtar. Por isso, toda a direção que será dada é a da luz. Não quero entender. É ordem de Deus. Vocês não conhecem Deus. Por isso ficam confusos. E atacam quando Deus dá as direções usando os seus filhos. Ataque aos filhos é ataque ao pai. A voz do rapaz vai mudar toda hora, porque cada hora um vai se manifestar, e são muitos. Eu disse há um tempo atrás que as coisas iam mudar. Eu falei por aí, através de médiuns. Eu disse que viria coisa nova. Mas na hora que eu disse, não foi ouvido, foi esquecido. E, como eu disse, coisa nova. Que bom, é algo novo. Será que você vai achar bom? Será que você vai aceitar? Porque esse novo pode não vir através de você, nem através daqueles que são adeptos da sua religião e da sua forma de pensar. Esse novo pode vir através daqueles os quais você não dá confiança, você não acredita, você não aceita, você não tem nenhuma fé neles. Mas são esses, justamente, os quais Deus usa para confundir vocês que acham que sabem muito. A maturidade mediúnica e o compromisso é necessário, mas o médium não é marionete de espíritos, e o médium não é obrigado a obedecer ninguém. Nem outro médium e ninguém, porque ele tem livre-arbítrio. Eu falo isso para qualquer um. Ninguém está sob as ordens de ninguém. Nem Deus obriga. Então o homem não pode obrigar outro a nada. Vocês são livres. Religiões são muletas. No universo não há religião e não há veneração e nem idolatria. Com espíritos, o que há é o respeito, que é muito diferente. O respeito e o amor uns com os outros. Hierarquia são só para definir funções, não para um se sentir melhor do que o outro, porque no universo, entre os espíritos da luz, cada um sabe qual é o seu lugar, cada um sabe qual é a sua função, e o lugar e a função de cada um é respeitado, mesmo por aqueles que estão numa hierarquia mais alta. Por isso que eles não se metem, por isso que eles não interferem, porque quem estabelece isso é Deus. Deus estabelece isso e ninguém vai contra um pai, nem aqueles que se encontram no mal. Estejam prontos. Estejam prontos para a luta final do Armagedon. Mas não será da forma que vocês conhecem. Não será da forma que vocês entendem. Não será da forma que vocês esperam. Não. Deus fará nesta terra, neste tempo, nesta época e neste país, sinais e prodígios. Sinais e prodígios que chamam atenção. Sinais e prodígios que arrebata as multidões. Sinais e prodígios que traz e converte os filhos que estão na rebeldia. Sinais e prodígios que traz multidões. Sinais e prodígios que chama a atenção daqueles que se acham os donos do mundo, daqueles que se acham os governantes e os detentores de todo o conhecimento da política e da religião e da ciência. Sinais e prodígios que traz os bons e os maus. Sinais e prodígios que trazem os gananciosos. Mas se surpreenderão, porque eles aparecerão. Será mais forte, porque não é espírito trazendo mais o Pai. É energético o que se verá e o que se sentirá. Não permitirá que aqueles ficassem parados. Eles vão se movimentar. A energia do Pai manifestada vai trazê-los sem ninguém precisar chamar. E aí o Pai falará através do Filho. O Filho se colocará como instrumento do Pai, para que sua voz e a sua vontade seja manifestada. O Pai amoroso e misericordioso, que sempre dá uma chance para os seus filhos, inclusive os que estão na rebeldia, dará o veredito e dará a oportunidade dos filhos fazerem a mudança, uma última oportunidade para a mudança. E o filho deve escolher de coração se quer ou se não quer a mudança. O Pai permitirá que muitos desses permaneçam encarnados e muitos desses viverão até a velhice, mas após o desencarne serão conduzidos a um outro local. Isso já foi dito. Outros, pelas atitudes perniciosas e que podem prejudicar e influenciar outros ignorantes e que não têm conexão com Deus e que são facilmente manipulados, influenciados e hipnotizados, estes terão a sua encarnação reduzida. O seu desencarne será antecipado. Ordem de Deus, ordem do Pai, não de espíritos, mas do Pai. Muitos verão esta mensagem e entraram em fúria, porque sentirão de onde a mensagem vem e querem permanecer na rebeldia. Assim seja. Pois bem, o amor está presente. O amor está no ar. Só será capaz de sentir aquele que está aberto para o amor divino e universal, aquele que se fecha para esse amor não sentirá. Temos muito o que fazer, temos muito o que trabalhar, muito já não é mais permitido, muito já não se pode mais fazer. A união não pode ser quebrada. Não pode haver elos fracos, porque um elo fraco arrebenta a corrente. E isso é brecha para aqueles que não devem entrar, acabem entrando. Mas não é só isso. Um elo fraco e pernicioso pode ativar algo que está adormecido naqueles que se voltaram para a luz há pouco tempo, e isto é muito perigoso. Muitos se voltarão contra vós. Muitos os amarão e depois os odiarão, porque muitos acham que vão encontrar uma coisa e vão achar outra. Muitos acham que serão tratados de uma forma e quando chegarem aqui serão tratados de outra e acharão aquilo um absurdo, não entenderão. Outros que estarão em volta também não entenderão e sairão daqui furiosos com aquele que for usado por Deus para falar o que precisa ser falado para o espírito que habita aquele corpo e para todos os outros invisíveis a seus olhos que está ao redor dele, em coletividade, vibrando todos em uníssono num único corpo físico. Assim é a condição de muitos. Providências estão sendo tomadas com relação a tudo. Tudo está sendo preparado, tudo está sendo conduzido de acordo com o que tem que ser feito e com o que tem que ser realizado. Conexões quânticas estão sendo feitas. Conexões quânticas estão sendo desfeitas. Algo se ativa nos corpos. Algo se desativa também em outros corpos. A marcha para o progresso continua. Eixo trabalha. Orixaixo trabalha, magos da luz trabalham, se fala, Muitos não entendem, mas os seus espíritos vão sentir. No final desta reunião deverá ser tomada atitudes, deverão ser tomadas atitudes, direções serão dadas ao final da reunião, em ordem e em decência. É necessário, não quero entender, é necessário para que não haja o desequilíbrio, porque a casa está em desordem por causa de alguns. Esses alguns nem sempre são encarnados. Encarnados podem trazer desencarnados. Hoje foi feito uma grande libertação daqueles que estavam sendo aprisionados por um encarnado das trevas. Foram libertos, porque o encarnado mantinha essa base funcionando e a comandava em desdobramento, todo instante, todo tempo, por toda a sua encarnação. Torturas eram feitas, experiências e vampirizações por pura maldade. Não é mais permitido. Não será mais permitido. O tempo acabou. Todo o reduto foi desfeito e todos os espíritos que lá se encontravam aprisionados foram libertos. Muitas chances foram dadas, muitas chances, e não foram aproveitadas, porque se preferiu permanecer nas trevas, no mal, na rebeldia perante as leis cósmicas, com muita prepotência, com muita arrogância, muita sede de domínio, muita vaidade, muita sede de aparecer, muita inveja, muita ganância. E outras feridas mais. Os ajustes estão sendo feitos. Tudo está se ajustando, tudo está sendo colocado nos seus eixos. Aquele que está em conexão com pai e mãe, esse está em paz, está tranquilo, enxerga longe, conhece os seus desígnios e fica calmo, fica em paz. Independente do que esteja passando em termos de dificuldades, você não é só o que você pensa, mas principalmente o que você sente. O que você sente ainda tem mais importância com relação ao que você pensa. Pense nisso. Pense nos seus sentimentos, o que você vem sentindo. Tem mais importância com o que você, com relação ao que você pensa. Papéis, muitos papéis, papéis e papéis e papéis. Que tantos papéis são esses? Papéis significa muito. Um coração, um grande coração pulsante, um belo coração. Esse coração também tem um significado. Um lápis ou uma caneta, uma pena, também tem um significado. Agora, um par de olhos, Olhos belos, iluminados. Que olhos? Orelhas. Orelhas aparecem. Ouvidos. Orelhas têm ouvidos. Ouvidos ouvem. Ouvem mãos. Par de mãos. Mãos abençoadas. Mãos que curam. Mãos que trazem a limpeza. Muito bom. Muito bonito. Graças a Deus. Assim é a vontade dele. Assim Deus decide. Assim Deus, porque Deus tudo pode. Deus sabe como agir mediante filhos incrédulos. Deus sabe como agir mediante filhos incrédulos. Deus sabe como trazer todos os filhos que ele quer trazer. Ele sabe, ele sabe. Junto com as multidões vem o auxílio, porque muitos Deus tocará no coração para realizar e fazer as suas funções, que são de extrema importância. Deus usa todos esses. Por isso, não deve haver nenhum tipo de preocupação, porque assim como a obra aumenta, Deus proporciona, ele traz aqueles na quantidade necessária para dar o amparo necessário para tudo que se faz feito, tudo que precisa ser feito. Teremos união, uma grande união entre os irmãos, onde os irmãos estarão unidos em uníssono, em prol da paz, do amor e da fraternidade. Muitos perderam a oportunidade, eu digo, que mediante o que Deus vai começar a fazer, aqueles que não entenderam e se voltaram com violência, se voltaram com julgamentos, com escárnio, se arrependerão grandemente, porque perderam uma grande oportunidade. E não vai ter como ficar calado ou calada mediante o que vai acontecer. Não terá como, porque Deus fará tudo perfeito e vai chegar lá. Não tem como não chegar mediante como será feito. Impossível não chegar, porque chegará aos quatro cantos, porque é mais forte de tudo que já foi visto. Um grande plano secreto que se abre, uma caixa de Pandora que ficou fechada por milênios, muitos milênios. Uma caixa de Pandora que acabou de se abrir, ela não vai se abrir, ela está aberta agora, ela está aberta e a luz está saindo com tudo, ela está sendo canalizada, ela está saindo com tudo. Ela está sendo feita. Quando essa luz entra, o véu cai. E quando o véu cai, o disfarce já não tem mais sentido, porque todos os segredos são revelados. E quando todos os segredos são revelados, a fúria e o medo se estabelecem. E nós sabemos o que o ser humano deste planeta é capaz de fazer mediante a fúria e o medo. Mas Deus estará presente. E perante a vontade de Deus, nenhum homem pode se sobrepor. A humanidade deste planeta conhecerá quem são alguns espíritos. Vocês conhecerão em profundidade que é Exu, que é Pombagira, que é Preto Velho, que é Caboclo, Herês, ciganos, ciganas, orientais, malandros, extraterrestres e outros com muito mais profundidade do que vocês já estudaram. Porque eu vou dizer para vocês, nenhum de vocês conhece o mistério de Exu. e o mistério de Exu. Está todo guardado dentro deste espírito. Você ouviu isso, menino? Um dia eu te disse isso. Eu disse para você, menino, que o mistério de Exu estava dentro de um espírito, você lembra? Que o mistério de Exu estava dentro de um espírito crístico, você lembra disso? Que o mistério de Exu estava dentro dele. E que no momento certo, este mistério seria revelado. Seria aberto ao público. Chegou a hora. Eu sou o Exu Zé Pilintra das Almas. O mistério de Exu será revelado em profundidade. Eu disse isso. Eu avisei isso. Quem é, sabe. Você sabe que eu estou falando contigo. E chegou a tua hora, rapaz. Chegou a tua hora. Porque as tuas entidades vão te trazer aqui porque o teu trabalho não acabou. O teu trabalho começa agora. A gente vai te trazer aqui, rapaz. E aqui você vai trabalhar. Aqui você vai incorporar os espíritos. Aqui os espíritos vão dar entrevista através de você e muito mais. Porque Deus tem um propósito contigo, menino. Deus tem um propósito contigo. E chegou a tua hora. Você está fazendo um bom trabalho, nós sabemos disso, porque a gente está contigo. Mas você vai trabalhar muito mais. E nós vamos trazer outros meninos. Você não se equivocou, não. Você é estudado. Você é muito estudado. Você é um filósofo. Você é um poeta. Você é um terapeuta e tanto. Você é inteligente. Não. Você coloca os ensinamentos do Cristo em prática. Nós sabemos disso. Não é com perfeição. Mas você coloca. Você demonstra humildade. Porque você também não quer parecer vaidoso. Até porque você não é vaidoso. Não, você não é. Mas outros se equivocaram. Eles estão no silêncio. Só esperando. Eles estão esperando. Mas Deus sabe como chamar a atenção deles. Não terá como não chamar a atenção. Uns dizem que o médium se auto-hipnotiza. Que não tem entidade nenhuma. Ele está auto-hipnotizado. Ou está num animismo profundo. Lembra quando falaram isso de você? E que você ficou chateado? Você está fazendo o mesmo agora. Com esse menino. Mas Deus te ama. Porque você é um bom guerreiro. Você é um bom servidor. Independente dessa quantidade de rituais desnecessários que você faz, que não é mais preciso, que a gente já te falou isso. A gente já incorporou em outros médios e já te disse que esses rituais são todos desnecessários. Mas você está muito agarrado nisso, não é? Você mora aqui, você é do Rio de Janeiro, nós sabemos. Você está perto, você está próximo. Você já teve chance aqui. E não entendeu. Mas Deus te ama. Porque você é um bom homem, você é uma boa pessoa. Você não é ruim, você faz o bem. Mesmo com essas suas doutrinas e rituais desnecessários. Aqui não precisa nada disso. Aqui o que os espíritos precisam do médium é que ele faça uma profunda reforma íntima e que ele esteja sempre se instruindo e fazendo o bem. A prática do bem e o amor externado. É o que a gente precisa, já é o suficiente. Mas não vai ficar só nisso, rapaz. Não vai ficar só nisso. Nós sabemos como chamar a tua atenção. E nós vamos chamar. E você, que é um trabalhador da luz, porque você é, você não está no erro. Não, não está, não. Você está indo bem. Mas algo tem que... algo tem que ser feito. Algo tem que ser modificado. Porque Deus também tem um propósito contigo, rapaz. E o que Deus faz aqui não é separação. Porque em Deus não há separação. Em Deus só há união e o amor entre os irmãos. Os irmãos de fé não podem estar separados. E você é um dos enviados. Você simbolicamente é um dos 144 mil. E os 144 mil foram preparados no plano espiritual e lá eles eram juntos. Mas aqui muitos deles estão separados. Por que no plano espiritual estão juntos e aqui separados? Nós vamos unir todos. E sabe quem é o pivô disso tudo? Sabe quem é aquele que é o enviado para unir todos os 144 mil? É esse aqui que eu estou incorporado, que eu estou acoplado. Porque ele é o general dos 144 mil. E isso não é, como dizem alguns, megalomania ou vaidade. É o que é. E se você, que está vendo esse vídeo agora, não acredita e acha que é vaidade ou megalomania, eu quero mais é que você se dane, porque eu sou Exu. Ah, não gostou? Espírito não fala isso? Espírito da luz não fala isso? Pois eu digo que eu sou Exu Zé Pilintra das almas, rapaz. Eu sou Exu Zé Pilintra das almas, moça. E eu sou pura luz. Em mim só há luz. Em mim só há amor. E eu não estou associado a doutrinas e nem a religiões e nem aos seus sistemas de crenças, de que acha que os espíritos têm que ser dessa forma, dessa ou de outra. Você não sabe a nada. Seus livros não me dizem nada, porque os seus livros trazem muito pouco do plano espiritual. Poucos vocês sabem, terrícolas. Vocês estão numa ignorância profunda. Vocês estão numa ignorância superlativa. Vocês estão numa ignorância soberba e vergonhosa. E agem como se fossem os detentores de todo o conhecimento espiritual, mas falam que são humildes, que estão começando agora, mas nas suas atitudes agem como se fossem os doutores de todo o conhecimento do universo. Vocês têm muito que aprender, e é nessa casa aqui, através deste aqui, que vocês vão aprender a ser humilde de verdade. Vocês vão aprender a amar de verdade, porque esse aqui não está escondendo para o mundo quem ele é e o que ele veio fazer. Ele chegou enfiando o pé na porta, e ele não esmoreceu. Ele não se escondeu com medo de vocês. Ele só anda para frente. Vocês podem atacá-lo, escarnecê-lo, estraçalhá-lo na internet. Ele vai continuar obedecendo a Deus, porque ele só deve satisfação ao Pai, não a vocês, meros filhos, ignorantes, involuídos e sem expansão de consciência. Vocês não sabem nada. Já que dessa forma não chama muita atenção, só faz todo mundo ficar calado esperando acontecer alguma coisa, Deus, o Altíssimo, ele vai fazer as coisas do jeito que vocês gostam, do jeito que chama a atenção de vocês. E isso é agora. Afinal, a caixa de Pandora já foi aberta, não é, menino? A caixa de Pandora foi aberta. Vocês vão ter o que vocês querem. Vocês vão ter. Então vamos começar os trabalhos. Larroixo!